tenho. Dança, gatinho, dança. Vai! Não, não, não, não quero mais saber de você. Todo amor que eu sentia por você acabou. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh. Eu não, não, não, não quero mais saber de você. DJ Tubarão. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Guardado aqui. Um dia você vai se arrepender do que fez. Próximo dia 5 ele vai estar aqui. Será pela primeira vez. Pode, meu bem, pode escrever. O velho aguarda, DJ Tubarão. Pode escrever, pode escrever. Pode escrever. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh, eu não, não, não, não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Maria da Tribo, sempre acompanhando os melhores. Você vai se arrepender do que fez. Mais uma, vai. Só na saudade. É o Lua, é a Domingueira, sim, ó. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar. Para Marquinho! De me conquistar. Segura! Se você. Você me chama e um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Um abraço, meu parceiro Juan. E a sua esposa aqui, valeu, Juan. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido. E aí, Michele? De iluminar, de reluminar. Faz um milagre pra mim, Michele. Um sorriso sucedeu. Um sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar. É só você mesmo, Michele. Você que a Alessandra já joguei a toalha. Me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você. Olha só, comitiva. Me meu parceiro. Aí o Cris, o corte. E um juntamente com o Átila e também o Michel. Pra depois, valeu! Pra nós dois. Aí a primeira dama do Crisma é a minha Lulu. Alô, Lulu! Vamos lá! É o Maestro Nino aqui! Simbora, Lúlia Prada! Assis Produções foi feito. Bora pra Maria da Tribo. Eu, muito amor, vivo sem te ver. E bate, bate, saudade, bate. Sem você. Oi? Viver sem você, eu já não consigo mais. E você sem mim, também não vive jamais. Bora, Júnior. Enfim, solta a noite, Júnior, solta a noite. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora, amor, agradecer a Deus. Parceiro Alex, o homem lá do Aspaville. Uma saudade. Ele falou pra mim, Toninho, você, tô com R$1.000, vou gastar tudo aqui no Lua de Prata. Então pronto, Alex, bora pra cima. Você sem mim, também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Mais uma, vai! Olha aí todas as músicas oferecendo aí com muito carinho pra Edivana! Alô, Edivana! É nós! Simbora! Simbora! Alô, Lúdia Prata! Você só pensa em você, não se preocupa com ninguém. É a música do pesado. Você devia entender, yeah, yeah, yeah. No fim nós somos iguais. No fim nós somos iguais. No fim nós somos iguais. Ô parceiro, o homem é bom, o homem é espetacular. Eu faço tudo pra esquecer o que passou entre nós dois. Vamos curtir enquanto a vida, yeah, yeah, yeah. No fim nós somos iguais. No fim nós somos iguais. No fim nós somos iguais. Te segura, garoto! Uma chance, fica comigo. É tão gostoso estar contigo. Olha só os nossos Mickeys da saudade aqui na comissão de frente. Valeu, valeu, só valeu. Manda, vem te embora, vem te embora. Alô, Alexi. Vai. Você só pensa em você. Pode mandar. Não se preocupa com ninguém. Manda que te transforma em pixie. Entender, yeah, yeah, yeah. No fim nós somos iguais. No fim nós somos iguais. No fim nós somos iguais. João, rei do celular. Bora, João, bora, João. Eu faço tudo. Olha, João, meu lanterninha quebrou, viu? O que passou entre é leva lá pra aceitar, hein? Vamos curtir enquanto a vida, yeah, yeah, yeah. No fim nós somos iguais. No fim nós somos iguais. Na Nitrogênio um caso de amor. É DJ Toninho. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração. E é todinho meu. Chama, chama que ela vem, chama. Chamo, chama que ela vem. Como eu a chamo, Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo, como eu a amo, Deus lhe agradeço por ela me amar. DJ Toninho. Já encontrei um caso de amor. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Por ela me escutar. Eu amo, como eu a amo. Deus lhe agradeço por ela me amar. Essa música aí é a cara de Belém, não tem jeito não. Ao pôr do sol, eu vou te dizer. Meu parceiro DJ Alex. Nosso amor não pode. Também o DJ Alexandre, do lado do Cabo Soldado. Ele que é filho do cotidiano. No céu despontar em vão. A diretoria lá do Cabo Soldado sempre. Não perde uma aqui no Lua. Eu quis pra você. Aí, Alexandre. E então, olha, Alexandre. Ardente de paixão e raia no meu coração. É DJ Toninho! E então eu serei amor, o sereno e o luar será você. Ardente de paixão e raia no meu coração. Que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu quis pra você. E raia no meu coração. E então eu serei amor, o sereno. E te abraço aí, o meme. Será você o proprietário aí do bar, parada obrigatória. O Lali Queen aqui com a gente, valeu, só valeu. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Machuca, vai. Vai machucar. Mas em um momento pude esquecer. E aí, Renata? Vou você. Bora, Júnior. Por isso vale. Na época, Júnior. Amor. Ô, toqueira Joyce. Teu sorriso. Antes ela gostava de mim. O meu prazer. Oi? Vale tentar, amor. Você tem um dom de iluminar como o sol e a mais bela luz do luar. Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar, amor. Segura, Lua! Vale tentar, amor. Ah, cintilante, mais belo é o teu olhar. Gravações ao vivo é com Assis Produções. Comigo, deixa comigo. Pra tentar voltar. Vamos conversar. É a Lua de Prata. É a Domingueira de volta. Bora, Chiquinho. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ir. Arrebenta, Toninho! Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. Vamos lá, filho! Pau na máquina! O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fez o romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que. E amiga Jéssica! E aí, Jéssica? Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. E amigo Robertinho! Fala, Robertinho! Essa chance. Segura, garoto! Te amo. Preciso tanto de você. Não deixarei. Pra dançar e emocionar. Vem, vem, vem, vem pro show. Você não deu valor no amor que ofereceu.

eu não demoro. Pra você vou voltar. Volte logo. Pra você eu vou voltar. Volte logo. Pra você eu vou voltar. Volte logo. Meu amigo Henrique também já por aqui. E aí, Henrique? Volte logo, meu amor. Um abraço pra você. Volte logo, meu amor. Voltarei. Alô, Gabi. Volte logo, meu amor. Toninho, Aninha e Nelsinho Rodrigues. Agora Banda LP, a cara da saudade. Sei que não dá mais pra esconder tudo que sinto. Está tudo escrito no olhar quando te vejo. Como estrela que brilha no céu, sei que te quero. Como a primeira vez entre o homem e uma mulher. Foi no baile, na saudade. Bora, Jacó, bora, Jacó. Pela primeira vez, pop, saudade de Jô Siqueira e Valdinho, América do Céu. Carinha, nossa grande amiga Marisa. Alô, Marisa! Um beijo pra você, viu? Amor só pra você. Danço pra você. Amor só pra você. Banda Batidão! Pega a colina, vai! Opa! Domingueira do Lua. Lua, Lua, Lua, Lua, Lua, Lua, Lua, Lua, Lua, Lua, Lua, Lua, Lua, Lua, Lua, Lua, Lua, Lua. DJ Toninho. Estamos aqui. Não convencerá o meu coração. Aí o nosso ferro com aço. A nossa relação. Só na mano. Temos que lutar por esse grande amor que nos levará. Também te abraço a nossa querida Lene. Um beijo pra você, Lene. Alô, Marisa. Mas que isso é ilusão. Que tudo acabou. Não quero acreditar na separação. Ai, meu coração. Sei que estão falando muitas mentiras. Tentar nos separar é covardia. Não sabe o grande amor eu sinto por você. Ai, meu bem querer. Não vivo sem você. Sei que estão falando mentiras, tentar nos separar é covardia. Não sabe o grande amor eu sinto por você. Ai, meu bem querer, não vivo sem você. Não convencerá o meu coração. Ainda tenho fé na nossa relação. Temos que lutar por esse grande amor que nos levará à reconciliação. Estamos aqui na volta da domingueira aqui do Lua. Banda Mega Pop Show. DJ Toninho detonando. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Ele nos faz lembrar e curtir. Estou falando do Bi. DJ Toninho. Vamos fugir no espaço na vida. A vida é errada. Ninguém tem a ver. Ninguém tem nada com isso. Opa! Eu posso fazer o que quero. Eu posso dizer o que penso. E ninguém manda em mim. Não vai ser você. Nossos Mickeys da saudade arrebentando naquele show. Bora, Mickeys! De sua vida esqueci. Hoje eles são assessorados pela minha amiga Renata. Quem quiser que fale de mim. Essa é guerreira. Tô nem aí, tô nem aí. E pra ele só tenho a dizer. Oi! Guitarra comigo logo cedo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Minha liberdade tá aí, tá aí. Se eu quiser sair. Atenção, garçom. Traz logo um pacote aqui no lado, fica. Vontade, minha liberdade tá aí. Meu parceiro DJ Nil, pega logo um pacote aí. Nada, ninguém. Ele chegou chegando. Parceiro Rômulo, o Lano Pará também espocando muito gelo aqui no Lua. É nóis, Rômulo. Tá na comissão de frente. Não é não, Nil. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Minha liberdade tá aí, tá aí. Se eu quiser sair, eu saio. Com quem? Minha liberdade tá aí, tá aí. Não devo nada a ninguém. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Você me seduz, você me aquece debaixo do teu lençol. Opa! Isso é bom demais. Maria da tribo. Uhul. Me fez esculpir.

Alô, Márcio! Ainda com a gente aqui, valeu, Márcio! É a Domingueira top de volta! A Domingueira aqui do Lua de Prata, depois das férias, a partir de hoje, todo domingo, os melhores DJs aqui! E hoje, claro, DJ Toninho! Bora ver, bora ver! Dança, e dança! Bora, Mickey! Eu chamei. Vai! Me iludi no teu beijo. Me perdi. Não consigo te esquecer mais. Eu te amo. DJ Daniel Santos. Você me faz rir. Alô, Daniel. Me faz chorar. Assim tão longe de mim. Não paro de pensar no seu jeito de amar. Jeito de amar. Me faz lembrar de um sonho que tive entre eu e você. Eu te beijei, meu sonho é ter você aos meus pés. As amigas aí, Alene, mas nunca um beijo pra você. E aí, Marisa? Bora, menina! É nóis! Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. E realizar, meu sonho. Vem fazer o quê? De viver com você. Te abraço, meu parceiro Hugo. Também o Paramania. Já curtindo aqui no Lua. Alô, Denilson. Bora pra cima, garoto. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Medo real. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. É realizar, meu sonho. O sonho de viver com você. Ser sempre real, nós todos. Sempre acordar, nós todos. Por ti eu vou, aos limites de conquistar. Atravessando o meu caminho. Parceiro Will Pop! O teu aí o Jack e Silvia! O Jack e a Silvia! Valeu! Valeu, Will Pop! Você deitou e rolou e abusou do meu amor e deixou sozinha. Você deitou e rolou meu parceiro Jay Baré Mania. Atravessou no meu caminho. Valeu a presença, Baré. Feito um vendaval, revirou tudo de pé na cabeça. Foi meu bem, meu mal. Atravessou no meu caminho. Pra você, desprezível. Aquele bregaço pai d'égua. Assim, ó. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. Daqui a pouquinho aquela saudade bem coladinha. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar. É a Domingueira Top do Lua. O sonho se realizar. De volta pra vocês. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Os amigos aí, o Edson, juntamente com a Laura. Aqui. E aí, Michelle? As horas que passo sem você, penso que vão te perder. Um beijo pra você, Michelle. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Você me deu um desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Você me deu um desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Lá vem o gererê. Para um gererê com você, não precisa convidar. Amiga Kelly, e também o quem não sabe, Will Pop. Valeu, valeu, Will, valeu. Para um gererê, valeu, Kelly, com você, não precisa convidar. Vamos dançar gererê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Gererê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim. Uhul! Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Bora ver. Bora ver. E vai descendo, vai. E vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, subindo, subindo. Pra cima, meu maestro! What? Banda Paixão, cadê o som? DJ Toninho! DJ Toninho! Mas eu gosto de você. Bora relaxar. Este seu jeito de me abraçar. Aquela sequência. O jeito de olhar pra mim. A hora que aí você pega a gata. Foi que fez. Você dá aquela apertada nela. Deixasse logo de você. Aí, Marisa. Tanto assim. é por você. Pois é. Ah, se eu soubesse dançar. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. É isso, Lene. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão para Daniel pra viver. É por você que canto. Vem pro show. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você que canto. Vamos lá, filho. Pode tudo se perder. Uhul! O mundo vira contra mim. Bora pra cima, Lili. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais. O quê? Seu amor. Não faz isso. É por você que canto. Mais uma pra machucar. Beijos sem a mesma doçura. No silêncio das nossas palavras, nenhuma ternura. Nossos mundos agora distantes, entre nós diferenças tão grandes. Nossa cama pequena demais para errados amantes. Beijos sem o gosto da vida. Uma estrela que não deu em nada ficou dividida. Somos dois corações em pedaços, ocupando os mesmos espaços, separados na mesma vontade de outros abraços. Saudade. Nossas noites ficaram tão frias, não sentimos o mesmo sabor. Meu amigo Val, parceiro Val, já com a gente. Um abraço pra você, Val. Nossos sonhos viraram saudade. É nóis. De um tempo que não existiu. Somos pedras perdidas jogadas no fundo de um saudade. Aquela sequência coladinha. De alguém com muito amor e carinho pra ela, Márcia Vieira. E aí, Márcia? Beijos sem o gosto da vida. Uma estrela que não. Nossos Mickeys aqui na comissão de frente. Só na manha. Somos dois corações em pedaços, ocupando os mesmos espaços, separados na mesma vontade de outros abraços. Saudade. As noites ficaram tão frias, não sentimos o mesmo sabor. Somos vasos quebrados no vazio. Assis Produções, gravando tudo. Assis Produções, assessorado por ela, Maria da Tribo. A união que deu certo. Maria da Tribo, sempre acompanhando os melhores. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Ai, amor. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Saudade. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. Meu amigo Valdeci. E aí, Valdeci? O fracasso foi cristal. É com a gente aqui, um abraço. Vidas separadas. What? Depois de um longo tempo de engano, saudade, tudo deu em nada. Saudade. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Sou resto de misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Saudade. Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo vou tentando começar. O parceiro de Nenil está aqui com a gente. Assessorada aqui, maestro. Saramânia. O lado ver o peso. Love you.

parceiro Júnior. Um abraço pra você, Júnior.